las nalgas de mandarín. Naves espaciais? Não. Raios laser? Cuecas? Uma vagina? Não! É o Daniel do VHS! O que é isso? Vocês têm um intro novo? Temos um intro novo, é todo nosso. Um intro à VHS, caramba. Então, tudo bem? Tudo bem, Daniel, então? Tudo bem? Está tudo, pá. Estou aqui sentadinho em casa. Já soube que vocês agora estão a apostar nesta coisa de trazer convidados, como se três pessoas já não fosse gente suficiente, se já não fosse uma festa da Mangueira suficientemente deprimente. Não, estamos a pensar em adicionar mais depressão a este podcast. Então escolher uma pessoa certa, pá. Porra, estás a ver. Pronto, eu pedi os teus relatórios médicos. E estamos então agora. Bom, mas Daniel, isto é teu, o desafio é teu, podes começar. Eu para começar quero só dizer aqui que me sinto um bocadinho envergonhado não será a palavra certa, porque vocês foram um podcast que apareceu a seguir ao nosso, ao VHS, que para quem não sabe eu sou um dos elementos do VHS, e vocês já estão tipo pai de 30 ou 40 lugares no top à nossa frente. Por isso vou usar isto para fazer muita publicidade ao nosso VHS, facebook.com/VHS podcast. Procurem por VHS podcast no iTunes, pá, se quiserem ouvir uma coisa um bocadinho mais digna que isto, mas mas sabes que aquilo engana o Daniel, porque aquilo são umas tailandesas que estão na garagem do Pedro a fazer cliques. Os cliques. Mas nós deixamos que tu acredites. É tipo uma quinta faz de a publicidade. São escravas. Quando não estão a fazer o que têm que fazer, clicam e ouvem podcast. Mas percebem, ao menos percebem. Não, acho, se elas percebessem já tinham deixado de ouvir essa merda. Não percebem nem recebem. Yeah. Então sou eu que tenho que começar com o desafio. Sim, sim. Surpreendes-nos. Pronto, é assim, eu tenho aqui duas ideias. Uma é um bocado básica e a outra também é básica. São as duas básicas. É ideal. Podcast, então. Perfeita. Sim, mas epá, eu não faço ideia se isto vai funcionar. Vocês tinham-me dito que este podcast ia ter por tema os fecheiros secretos, não é? Ou X-Files, agora que a internet que tu escolhesses, portanto, internacionalizou tudo. Os fecheiros secretos parece bem. Pronto, sim. Vocês sabem que a série demorou 9 temporadas, não é? E eu, inclusivamente no VHS, que eu já falei, nós entrevistámos até uma pessoa, aliás, vários atores que já passaram pela série, podem passar por lá e ouvir o VHS dedicado aos fecheiros secretos. Já ouvi, já fiz a minha parte. Foi uma honra para os convidados, pelo que eu ouvi. Claro. Isto, eu nem dormi 3 dias. Eu nem dormi 3 dias. Todo vaidoso. E até aquela parte em que tu disseste: quando viajo a Portugal, passa a minha casa. Vocês sentiram aquele risco? E o gajo: sim, claro. Nem nunca na minha vida vou pôr os pés na Europa. Foda-se. E depois nós é que somos paneleiros, quer dizer, ao menos quando diz essa merda é gajas. Mas pronto, continua, Daniel, continua. Enfim, pronto. Mas como vocês já passou, devem imaginar, série que durou 9 anos, quase todos os atores em Hollywood e Vancouver, que aquilo era gravado em Vancouver, passaram pela série. Alguns deles que são hoje grandes atores e que são pessoas bastante conhecidas. Então eu vou aqui dar uma pista e vou ver qual de vocês é que adivinha primeiro quem é o ator. Está bem? É o Miguel que adivinha todas, cara. Miguel. Nunca sabe nada. Eu tenho que ir só ali à casa de banho, já volto, está bem? Miguel, ah, é? Vá, fica aí. Continua. Então vá, eu vou dar 3 hipóteses e cada um de vocês dá a vossa resposta e depois eu vou pontuando aqui, está bem? Então vá. Esta pessoa não é um ator, por acaso, é um músico, aparece em 2 episódios da série, não creditado, e disse recentemente que foi expulso por ter roubado um cachorro quente lá ao serviço do catering. Isto é verdade. Quem é esta pessoa? É o Michael Bublé, é o Justin Timberlake ou o Robbie Williams? Eu vou ter que ir para o Timberlake. Quer dizer, não sei, o gajo já nem era nascido. Deve ser o Robbie Williams. Diz lá outra vez. Diz lá. Michael Bublé, mas sem Google, sim. Vá, não vale ir ao Google. Sim. Não. Michael Bublé, Justin Timberlake ou Robbie Williams? Robbie ou Robin? Robbie Williams. Robbie, o cantor. Eu vou para o Robbie. Eu também. Vai tudo para o Robbie? É igual ao Michael Bublé. Que achei meio marado da cabeça. Ok, então um pontinho para o Pedro Cinema Chunga foi o Michael Bublé. Eu sabia, mas não quis acertar. Agora, este ator aparece com dentes postiços muito feiosos num dos episódios mais aclamados da série. É o Luke Wilson, é o Mike Myers ou o Eddie Murphy? Ou o Mike Myers? Não, ele está nos enganando. Então, e tu, Pedro? Qual é que é o terceiro? Luke Wilson, Mike Myers ou Eddie Murphy? O Eddie Murphy não, porque o Eddie Murphy notava-se logo. Claro, uma série tão branca. Ok, então. É o Mike Myers, é para o Mike Myers. Por muito... Então, todos erraram, meus amigos. Foi o Luke Wilson. Pronto, e agora para terminar, na sétima temporada, este gajo faz de garoto com problemas de fígado. É o Shia LaBeouf, o Chris Evans ou o Zac Efron? Shia. Me interessa, vou para o LaBeouf. É a imagem de marca aqui. Na quarta temporada? Sim, por acaso é na sétima. Na sétima? Já sabes agora. É pelas idades, cara. Para vocês também. Eu tenho de dizer Shia LaBeouf. Eu gosto muito do som LaBeouf, portanto vou para o LaBeouf. Ah, vou para o Shia também, vá, que se foda, foda-se. E o Pedro? Shia LaBeouf. O Shia, Pedro é Shia também. É tudo Shia? É tudo. É o Shia LaBeouf, meus amigos. Yeah! Mas quem ganhou foi o Pedro Cinema Chunga, que acertou em duas. Ah, pois. Não tem nada a ver com Michael Bublé, cara. Não tem nada a ver com as respostas que tu me mandaste antes, porque eu já as sabia. Eu tinha aqui uma para desempatar, mas que era faz de adolescente e é assassinado por duas gajas com poderes telequinéticos. Foi o Ryan Reynolds, o Jake Gyllenhaal ou o Ben Foster? Ben Foster. É o Ryan Reynolds. Foda-se, o Pedro Cinema Chunga acertava mais outra, meus amigos. Estão a ver? Assim, foi o Ryan Reynolds. Boa, Pedro, quando fores a Portugal já podes ir para a casa do Daniel. Morreu logo no Cold Open, que é aquela abertura antes de entrar o genérico da série. O gajo morreu nessa cena de abertura. Caraca. Pronto, sempre a aprender. Foi aqui um pequeno jogo de trivia sobre a série. Mas vocês todos bom. Assistiam à série ou era só eu? Epá, eu deixei de ter. Eu até. Terceira, talvez a meio da quarta, foi uma religião quase. Mas depois perdi-me um bocado. A partir do... E depois quando chegou aquela fase do Terminator e da outra gaja, eu nunca mais vi. O Annabeth Gish. Annabeth Gish era o nome dela. Que vai aparecer nestes novos episódios. Vai? É. Pelo menos num acho que vai aparecer. Isso é a gaja do Kazam, não é? É, exatamente. É paralítica, cega. Eu não sabia disso, que a Annabeth Gish tinha entrado no Kazam. Não, entrou no Steel, okay. É no Steel. É no Steel, pois é, no Steel. É verdade, é da cadeira de rodas que dispara lasers. Mas é Steel de aço ou Steel de quietinha? É de aço. É Steel de aço. É um super-herói. O Man of Steel, o gajo é o Man of Steel, mas o original, caramba, não é? Tem, isso não, do super-homem. Não conheço isto. Opa, temos que fazer. O Carlos é que nos fodeu com essa merda. Pois, foi o engano. É o costume. Bem, mas voltando aos cheiros secretos, eu lembro-me, eu era um espectador ocasional dos cheiros secretos quando passava na TV às segundas à noite, se não me engano. Era para aí às 11 da noite. Eu acho que eles começaram por dar à sexta. Não foi, era a sexta. Era, sim, dava a sexta para ir às 7 da tarde ou às 8, aquilo até dava relativamente cedo. No dava, horário, dava no horário nobre da TV. Sim. Era uma coisa que hoje era impensável, não é? Era uma das, das âncoras deles, era os X-Files. Sim. Pois então isso foi mais cedo, porque eu não me lembro dessa fase das 7 da tarde. Lembro mais tarde, depois às 11 da noite para ir às segundas-feiras na TV. E eu confesso que borrava-me um bocado a ver aquilo e, portanto, vi episódio sim, episódio não, depois os mais assustadores deixava de ver, porque eu dormia sozinho no quarto e depois tinha que ter pesadelos durante a noite. Vocês então... lembram-se qual era a série que dava antes dos seres secretos na TV durante muito tempo? O Profiler dava depois, não era? Não sei, mas era o Pretender, dava durante muito tempo. Ei, o Pretender. A Miss Parker, cara. Exatamente. Era, sim, senhor. A Miss Parker era uma femme fatal, não era? Era, sim senhor. Eu adorava o Pretender. Eu muito detestava mais, o Pretender porque, tinha, porque era a série que me fazia esperar pelos fecheiros secretos. Pois eu nunca achei piada nem a Pretender nem a Ally McBeal, que também estava mais ou menos por essa altura, que era uma merda horrível. Pois era, pois era, pois era. Mas não tem nada a ver. Eu o Pretender adorava, ainda hoje adoro. Eu também tenho gosto aqui a coleção toda em casa, gosto imenso, imenso. Eu só me lembro da Jeitosa, uma gaja assim toda feita de... Era a má. Era a Miss Parker. Ela representava lá o, a associação, não era aquela era o Enterprise, center, de onde ele tinha fugido. Exatamente. Yeah. Ela, o Sidney e como é que se chamava o gajo dos computadores, já não me lembro. Era lá um era aqui, sim. Que andavam um atrás do dizer. Jared. Do Jared, exatamente. Mas tu borravas tudo, Carlos. No... Quando... tudo. Essa ficou. Os X-Files. Não, é verdade, é verdade. Sabes que eu, pá, eu ainda tinha, hoje te borras tudo. Hoje já não. Aliás, certo, temos falado deste regresso. Se vocês todos já viram. Não sei qual é a vossa opinião. Se até sou curioso para ouvir o Daniel. Daniel, o que é que achaste falar, do regresso? Posso falar nisso? Podes falar, podes falar. Quando isto passar, já acabou a décima temporada, pronto. Não há então, problema. Mas... Já. No dia 27 de janeiro, o Daniel Louro viu os dois novos episódios, não é? Que vieram no domingo e na segunda-feira no canal Fox americano. Opa, o que é que eu tenho a dizer? É mais ou menos a opinião unânime do episódio. É que aquilo tem potencial. Mas os gajos parece que estavam a fazer uma corrida contra o tempo para contar tudo, tudo, tudo, tudo. Temos que pôr aqui muita coisa, muita informação. Isto devia ter sido um episódio maior. Os gajos parece que querem meter todas as conspirações pós-modernas dentro de um saco. Pá, e a série vai ser sobre isto, percebes? E acho que foi um bocado excessivo. Mas tirando isso, opa, acho que estou curioso para ver como é que eles vão desenvolver isto. Sendo que eu acho que eles estão a pisar um terreno muito perigoso, que é eles estão a arriscar pôr em causa tudo o que nós soubemos da série até agora, até a nona temporada, sim, não sei o quê. Pá, isso é um perigo. Eu acho que eles fizeram isso num único episódio, logo no primeiro. Não, pá, eles têm que ter, eles não podem fazer isso, pá. Não podem fazer isso. Mas foi a sensação que ficou. Eu acho que há coisas boas e coisas muito más no regresso. A boa é que eles tentam manter-se um bocado originais às nove temporadas, né? Ao passado, até com o genérico, sim, com aquilo tudo. Não sei se as pessoas estavam à espera, eu não estava à espera que continuasse tudo igual. Epá, a má é que não sei se eles vão conseguir, porque exatamente eles passam metade do episódio a dizer o Mulder, não é? A dizer que não, eu não acredito, I want to believe, eu quero acreditar, e depois o episódio todo e o que acontece no final, quer dizer, mostra basicamente o oposto. Ele é desacreditar tudo o que foi aprendido. Exatamente, ele passa nove temporadas a dizer I want to believe, e num episódio da décima, logo no primeiro, o gajo basicamente muda completamente. Eu ainda acredito. Foi o que me pareceu. E a esperança que eu tenho é que isto seja uma espécie de uma armadilha para depois fazer sentido depois. Sim, não é? sim. Até, e uma coisa que me deu confusão neste episódio, no primeiro, foi quando o gajo aparece, o Mulder, o gajo aparece cheio de piadinhas. E vestido como o Hank Moody do Californication. Até os óculos de sol, tudo igual. E já me custou começar a ver o Californication por causa disso. Quando comecei a ver o Californication, eu achava que era o Mulder, e agora o inverso. Porque o gajo, no início, a barba por fazer, aquelas piadolas que o gajo tinha, o gajo tentava um parece bocado... parece estar anestesiado, pá, sim, não é? Sim, sim. Este segundo episódio... E achei que não havia química nenhuma. Zero. E a gaja está diferente, não está? Está esquisita. A gaja está... Muito diferente. Mas está um bocadinho muito diferente. Mas continua uma milf. Mas eu acho que ela tem uma peruca, não sei se sabem. A sério? Ela tem uma peruca porque, e eu passo a explicar, ela está a gravar uma série que é o The Fall. Sei. Que ela é loura, não é? Exatamente. E se implicar que ela tivesse que pintar o cabelo uma data de vezes, tipo, pinta, despinta, colora, descolora, e então corria o risco do cabelo cair. Então eles preferiram meter-lhe uma peruca. Eu acho que é por causa disso. E se a maquilhagem lhe dá um ar assim um bocado estranho? Opa, e o nariz parece diferente, não sei. Mas isso é normal, né? Passaram o quê? 13 anos? Uma catrefada de anos, sim. Yeah. Uma catrefada de anos é normal. Agora, o que eu achei é que eles estavam em piloto automático. Então o Mulder, há lá 3 ou 4 diálogos que o gajo faz, tipo, em piloto automático, tipo, olhar para a gaja, tipo, sim, parece tudo que querem lanchar. Pá, está muito mal. Eu acho que eles ainda estão a desenferrujar, é o que me parece. Mas isto é pouco. É pouco tempo para desenferrujar, são 6 episódios. Pois é. A questão é essa. Depois, né? No segundo episódio, não sei se também viram. Sim, pareceu-me que estava tudo muito mais nos eixos. Parecia muito mais um episódio X-Files tradicional. Sim. Se bem que menos experimental, mas pelo menos pareceu-me que estava no caminho certo. achava voltar. Sim, também achei, mas uma coisa que eu faz falta é, a série sempre foi um bocado, não muito escura, mas assim bastante dark, e agora está com luz a mais, está muito luminosa, não sei se é... É verdade, mas eu não desgosto deste, é um estilo um bocadinho mais em voga, né, nestas séries de televisão. Sim, é isso, pai. Os procedurals, né, que têm um aspecto muito estéril, muito azulado, e a série está a adotar o mesmo estilo, mas não desgostei, porque acho que de certa forma combina com os temas que eles... com os casos, não é? Combina com as histórias que eles estão a contar. Pois, vamos ver. Nesse aspecto não achei que destoasse. Mas sim, tens razão, nós, os fecheiros secretos foram... Pá, eu lembro de ver nos making-offs que o gasto em iluminação que eles tinham na série original chegava a ser ridículo. Os atores, mas nós vamos filmar esta cena só com esta luz aqui neste canto, e eles iam... Sim, mas isso é que dava um grande ambiente, dava um ambiente espetacular à série. Sim, pá, e outra coisa era aqueles silêncios e aqueles olhares que havia muito, e o incómodo, né, que eles gostavam-se. Pronto, depois acabou para ver o beijo. Eu lembro quando houve o episódio do beijo, do Daniela, que deve saber qual foi a temporada, ou o episódio. Sétima, mas até aconteceu o episódio que era um crossover com o Millennium, uma outra série do Chris Carter. Se lembra, sim, que também dava na TV. Que eu até gostava mais dessa, que morreu precocemente na segunda temporada. Terceira, teve três temporadas. Duas ou três, pois, teve acho que terceira, sim. Mas pronto, havia muito esse ambiente dos silêncios e dos olhares, etc. E pá, e agora já não há nada disto, né? Porque entretanto fez história, eu pelo que percebi, eles tiveram um filho, né? Não sei, nem me lembro disso, isso deve ter sido mais para o fim da série. É um filho que nós na série nunca percebemos se o filho era mesmo deles, se não. Nunca nos era dito de caras. Sabíamos apenas que era tipo uma espécie de miúdo milagre, porque tinha poderes extrasensoriais e etc, etc. Já não vi nada e depois disso. A Scully, isto é altamente spoiler para quem nunca viu a série, mas a Scully depois teve que o entregar para a adoção, porque andava... Pois, isso eu lembro-me. Os super soldados extraterrestres andavam atrás da criança, então ela achou que colocando o miúdo secretamente para a adoção o protegia mais se o tivesse em casa. Okay. O gajo deve aparecer agora, não é? Imagino, nesta não, temporada. Não sei. Bom, para falarem tanta vez dele no primeiro episódio, acredito que sim. Mas eu acho que dizem os rumores que eles vão chegar à conclusão que o miúdo está morto. Mas são rumores, Ok. Nada, sim, mas pronto, mas devem voltar a pegar no assunto, de certeza, porque falaram. É para acabar, o sexto episódio num ambiente light. Mas o que é que está previsto, Daniel? Tu deves saber, é só mais esta temporada? É renovar? Não, pá, então é isto depende das audiências. Pois. Depende, mas acho que está a correr bem, também. Os gajos tiveram. As audiências foram brutais. Então, claro. Até podia ser o Mulder uma hora a cagar ali na Serra da Apanha que a malta via. Sim, sim. É inevitável. Eu vi os dois episódios e nos dois séries. Tu és alérgico, é verdade. Mesmo cá em Portugal, correu bem. Correu, foi o mais visto do cabo. É, a Fox portuguesa está de parabéns. Está contente com isso. Mas olhem lá, a sensação que eu tenho é que em 2008, quando saiu o segundo filme da série, se estão recordados. Eu gostei do segundo filme. Deve ser o único. Eu sei, acho o único europeu. Eu gostei dos dois até. Eu gostei muito do primeiro filme, o segundo, adiante. Mas em relação ao segundo filme, eu acho que existe mais hype pela série hoje do que existiu em 2008, quando o filme estava para sair. É a sensação que me dá. Não sim, sim, sim, sim, sim, sim, concordo. É engraçado. Que é curioso. Sim. Mas nessa altura a série já tinha acabado no segundo filme. Já. A série acabou em 2002. O segundo filme saiu em 2008. Pois foi. E foi um flop. Sim, aquilo. Eu gostei do ambiente a episódio, assim, uma coisa pequenina, gostei muito disso. É pá, tu sabes que o episódio, aquilo foi. Nós falamos nisso até no nosso podcast VHS, que quem nos apanhou agora, como se fosse um programa de rádio. Exato. Eu sou o co-autor do podcast VHS, procurem no vosso agregador de podcasts. E no Facebook, facebook.com/VHS podcast, nós falamos aqui precisamente nesta questão, que é o facto de ir perdi-me com esta merda perdi-me. Isso é aquele podcast que está para aí 40 lugares abaixo do nosso. É o segundo filme. É. 40 lugares abaixo do posso, mas 40 lugares acima em termos de conteúdo. Qualidade, sem dúvida. Sapiência, sem dúvida. Acima de tudo. A questão é que o VHS tem conteúdo, não é? É a diferença entre o VHS e o nosso. E lá enfia-se muito menos cenas no cu no VHS. Mas eu tenho que vos perguntar isto. O que é que vocês têm com... Vocês são muito escatológicos aqui no... Ainda não viste o livro que nós vamos escrever. Pois. Se calhar não devia estar a falar disso, não é, Pedro? Meu Deus. Ah, podemos, não podemos. Podes levantar um bocadinho. Revelamos a capa depois deste episódio, sim, se calhar, do nosso. Olha, pouco, não é? Olha, mas eu já agora queria dizer mais uma coisa rápida que até, no tema, não é? Eu desculpa, é para cima ser desculpa por estar aqui on topic. Mas não vais pôr conteúdo no podcast, pois não? Não, não. Ah, pronto, então podes. Ok, nem sequer percebi a pergunta, mas vou dizer que não, não é mesmo? Há um fan edit daqueles filmes que são feitos por fãs, cortados, sim, de cenas, que compila o plot, a subnarrativa do Alien Hybrid das três primeiras temporadas do X-Files. Não sei se vocês já viram. Não, não conheço isso. É o Exordium. Não, não. É o Exordium. X-Files, Exordium. É uma edição dos aspectos essenciais da série, é isso? É só as cenas da conspiração. E aquilo dá um filme de 2 horas. E aquilo está bem cortadinho e tal. Se tu vês só aquilo, nem se nota a diferença de episódio. Dá ideia que é mesmo um episódio dedicado àquilo. E depois há uma coisa que tu deves conhecer, Daniel, que é no fim de um dos CDs de áudio. Uhum. Há um resumo completo da conspiração toda. É verdade. Escondida. Os gajos. Vocês devem se lembrar que nos anos 90 havia muito aquela mania de vender os CDs de música, não é? Sim, os Hidden. Tinham faixas secretas. Sim. Vocês lembram-se disso? Sim, havia um silêncio. CDs que tinham uma faixa zero, por exemplo. Ou seja, nós punhamos o CD no leitor. E andávamos para trás e havia uma faixa zero e às vezes tinha lá coisas escondidas. Então a banda sonora, o álbum, não é nem a banda sonora, é o álbum do primeiro filme. A última música termina e fica silêncio. E se nós esperarmos durante 10 minutos, entra o Chris Carter a falar. E, opa, e o gajo explica ali durante 4, 5 minutos a mitologia toda da série. Tudo, a papinha toda feita. Para quem não sabe, que fica tudo explicadinho. Yeah. É verdade. Que espetáculo. Tem que e eu ouvi essa merda acidentalmente. Porque aquilo assusta. E depois de repente começas a ouvir um gajo a falar assim, com às um vezes mais soturno. Eu lembrava-me, eu esquecia-me do CD às vezes no leitor de CDs, não é? Que existia na altura, agora já não existe, só material de museu. Mas então o CD tocava até ao fim, eu distraído continuava a fazer o que estava a fazer e de repente aparecia-me o Chris Carter em casa a falar e eu apanhava um cagaço. E depois, entretanto, percebia que aquilo era uma faixa secreta e ficava a ouvir o homem. E sim, aquele resume ali muita coisa. Foi giro. Sim. Pronto, Daniel, obrigada. Muito obrigado. Termina assim. Olha, eu já vos disse que tenho um podcast chamado VHS. Ah, é? E que és o maior fã português de X-Files, já sabes. Que é um podcast dedicado a cinema, chunga, e não só. Opa, e em termos de conteúdo. E que é muito bom, que é muito bom. É uns furos acima disto. Gênia seja feita. Não saio de casa sem os meus downloads do podcast VHS. Pareces aquelas velhotas do. Eu tomo sempre calcitrim e já noto os resultados. E Imodium e VHS.